Foi Salvador, boa tarde, Nissan 38 nas quatro. 3894, traço da avistada, autorizado por sistema 0, vento 1-0 graus, 1-0 nós, hoje o geotímetro 1-0 na 7. 1-0 na 7, autorizado por pouso na 1-0-3-8 nas 4. Autorizado, chama a tarde, por 1-0. 4-2-0-6-4. 0, primeiro curva à esquerda, desvio de Salvador da Buca, transição, Caju, transpondo 5442, controle 1202, sinal 2, azul 4206. Da via para 2000 pés, azul sinal 017, autorizado sinal do procedimento IRS, X-ray pista na 0, som estabilizado. 2000 para o X-ray da 10, reportará estabilizado, gol 1645. Aeroporto Cruzeiro do Sul, Rio Lima, papapapa, tango, acordo em flyplane roof, fly level 390. 1-1-0, foi Stuart ULF, UCA departure, after Z-Power transition, squawk 5-4-3, control 120.8, Aeroporto Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, Redback correct, report to the startup in position 10. Na 4 no solo, ao 3 1 no livrar a pista, chame controle solo, frequência no 2 1 décima 1. 2 1 1 ao livrar, obrigado, vou 1 1. Autorizado, táxi 71 no Índia, ponto espera pista no 02, 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-7. Autorizado, táxi Índia, ponto espera pista no 1-0-1-7, ponto, 1-0-1-7. Uma 1-1-6-6, dessa via para 2000 pés, ajuste na 017, aguarde autorização para final ILS. Via, para 2007, vou na 1-6-6. Estabilizou, gol 1-6-4-5. Gol 1-6-4-5, complete a aproximação, chame torre na frequência 1-1-8-95. 1-6-9-5, uma boa. Um 1-1-6-6, autorizado final de procedimento ILS, X-ray, pistão na 0, informe como estabilizado. Autorizado final ILS, recuperado. 1-1-6-6. 2-4-4. Jefferson 3894, Serra Banho 737, companhia Gol, à sua esquerda, após ultrapassar a Juliette, autorizado ingresso Patiúna, posição 07. Posição Gol, autorizado Patiúna, posição 07, 3894. Oi, Salvador. É o Gol no 645, estabilizou. Uno 645, traço avançado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, no 0 nós, loja de altímetro no 0 no 7. Tem um pouso autorizado, Gol no 645. Uma 869 autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter pista no zero, 869. Solo 37, ao liberar pista, chame controle sinal na frequência 121, decimal 10. 121, boa. Estabilizado sinal 10, ou no 166. Bom, 1166, completa aproximação, chame torre, frequência 118, decimal 95. 95, uma boa noite. 645, de forma fecha, por favor. Alfa, reporta para Juliette. Alfa para Juliette, 645. Pronto, Cruzeiro to 2, we have a man to work after aiming of your position. Just 1 minute, we will coordinate with the ground crew. Autorizado pouso, pistola 0, vento 1-0 graus, 08 nós, ajuste altímetro 1-0, 1-7. Veio para o 9-0, comitê 5, ou 9-6. Sistema de controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080. Oi, Salvador, boa noite, chegou. Boa noite, meia nave. Prossiga conforme autorizado. Conforme autorizado, nível 360, subida a árvore, gol 1869. Por conselho do senhor, do you have a visual with the crew at the ground? Ingresso a partir 1 na posição 02. 02. Salve, Tio, we have dropped contact with our crew and we are able to push back. We are clear, the report is ready to take. Azul tem 591 no serviço radar encerrado, 57 mil. Sudoeste do VR de Salvador, mantenha sua vida para nível 960. E chame Ilhéus, frequência 20, décima 1. Controle Salvador, boa, boa noite já, 3290, já estamos. Controle Marinho. 3290, essa é a identificação. Voe na proa da posição Mário para completar a chegada. Descida utilizada para nível de voo 050. 050 é possível voar, está ativo. Ainda negativo, o TAP 3290 tem o tráfego na saída Abo. Com proa convergente para posição TAP. Aguarde a liberação em nível e será autorizado. Gente, obrigado. 3290. 66 no solo. Aos 43. Controle na frequência 9-0. 6143, essa é a notificação, dessa via chegada a Gonf para 4.000 pés, ajuste na 07, velocidade 2501. Então, velocidade próximo auxiliar de voo, nome mesmo. 1166, mas é posição. O Xane 6201 já está autorizado o táxi à direita ainda. Quando supera para o 02, o 1995, que legal no 097. O 1166 tem condições de ingressar de imediato para o 08? Ah, sim, pode ser. Autorizado então para o 08. Está autorizado, Serra Brava, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360, correção 320. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da Euler da Motiva. Transponder 5447, controle 120, decimal 8, 338, 97. Solo Salvador, Boa Azul 27, 12, 20, Taquetec, 170, Aracaju. Salvador 712, autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo, Golf 677, no nível 170. Decola no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída com V. Primeira curva à esquerda. O transponder 5445, controle no 20 decima 8, apenas o transponder, aciona 0271. Estou só confirmando, 0271, transponder. Afirmo. Autorizado o nível 170, decola da 10, primeira curva à esquerda, a saída é Conde. Controle 208, transponder 0271, azul 27192. Correto, cotejamento, chama pronto, cena 4, Romeu, parte 3. Chama pronto, 4, Romeu, parte 3, 27192. Autorizado da presente, chama ataque, 4206. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós, ajuste de altimetro 1097. Autorizado descida para 2000 pés, ajuste na 097. Autorizado final do procedimento ILS, repista na 0, forma campo estabilizado. 2000, reportamento estabilizado, pode voar direto Duna? Autorizado para de Duna, centro de 290. Duna 2000, reportamento estabilizado, de 290, obrigado. Não afirma, autorizado alinhar e decolar, pistão 1-0. O vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Hoje de altímetro 1-0-7. Ele é 201 no decolado 50, chama o controle chama na frequência 120 decimal 80. 3080 vai chamar, boa noite. Canal 6201, no contato radar na decolagem, escuta a nível 360, via 6 da EL. Via da EL 360, mente para o possível direto da EL. Salvador, eu sou o Tato 306 para o táxi. Está com 125 a bordo, limite 3 horas e 20, eu quero uma CO. Airport 0022, have your request taxi. Airport 206, 306, direita Índia, ponte para piscina 0, torre 1, rolo 895, QNH 1097. Direita Índia, ponte para piscina 0, ponte para piscina 0, ponte para piscina 0. Airport 0022, direita taxi, via Airport 1, Índia, holding point 1910, call tower 118, decimal 95, QNH 1017. Say everything slower, please. Airport 0022, clear to taxi, April 1, India, hold the point, runway 10, tower 118, decimal 95, QNH 1017. April, taxiway, India, runway, hold the point, runway 10, and QNH 1017, tower 118, thank you. Chanel 6143, autorizado descida para 2000 pés, sem restrições, ajuste na 017. Sejam bem, Visual 3290. Visual 3290, complete a aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 95. 3895, 3290. 6143, autorizado o sinal do procedimento LS, é que repista 90 e informe estabilizado. Ativo, reportar a estabilidade do canal VSS, 6143. Utilidade Guarda Truco na presente, 6143. Mantenha a bola de pelo, aperte pelo Duna, o Xará 6143. Autorizado, chama ataque. Tu mantém holding point. Maintain holding point, é para 022, muito obrigado. 3270. Autorizado pulso, sistema 0, vento 1, 1, 0, graus, 1, 0, nós, ajuste o altímetro no 0, no 7. Livre pouso, 1, 0, 7, 3, 2, 9, 0. Pouso. Azul 4206, decolado, aos 56, sob controle de Salvador, na frequência 120, decimal 80. 308, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206, decolagem. Azul 4206, contato radar na decolagem, da via sai da PUCA para nível de voo 350. Via PUCA, 350, Azul 4206. Chamar 6201, no chame Recife, frequência 133, decimal 25, alterno 25, decimal 1. Botão 3290 afim, botão autorizado, pouso no pistão na 0, vento no 20 graus e no 0 nós. O agente de altímetro no 0, no 7. Obrigado, 3290. Autoriza Proate Aracaju, do Azul 4206. Estabilizado final do INS-X-Ray, pista 06143. Número 43, chama a torre, em 1895. 1895, boa noite, Inês, obrigado. Boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, chama 6143, estabilizado final do INS-X-Ray. Chanel 6143, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 3290, sola 58, direita 1221 no 1 no solo. Direita 219, ok. Afirmo, 21 decimal 10. 21 decimal 10, 3290. Eu tô 4206, sendo solicitado, estou mantendo a saída. Ok, mantemos a saída então, azul 4206. Boa noite, Capitão 3290, boa noite. Táxi via Alfa, abordando da Júlia Sul. Alfa, abordando da Júlia Sul. Aproximação, azul 2712, desviação na pushback em coordenação com a equipe de solo. Chame para táxi. Livre, puxa, coordenação com a equipe de solo, vai chamar para táxi. 2712, azul. Alfa, 2720. Torre não tem visualização aqui, é autorizado o pushback da nave da companheira, portão 05, ingressando no parte 3. Está autorizado o táxi de ajuda para o portão 09. Com o segurança. Para o táxi do Gal 3897, a bordo 205, 2 horas, 3 horas e 5, alternado galera. 3897, atento à nave da companhia taxiana, ingressando agora no pátio principal, Miri Taxi via Pátio Taxi Índia, no ponto de espera chama Torre 1118-95, ajuste 1017. Pátio Índia, Torre 3, boa noite. Táxi via Alfa, reportante da Júlia. Alfa, reportante da Júlia, 3897, ali mantém 1-0. Mantém 1-0, 3897. 1645, projeção para a vitória, prepara a fila da EL, aguarda a cópia. Israel, Leda, seguro, aguarda a cópia. 4080, vai lá. Pronto, boa tarde, boa noite, Portugal, é o 082, vai. Portugal 082, boa noite, radar contact, climb to set level 390, and took a departure. Good to climb level 390, took a departure, Portugal 082. Zo 2712, autorizado táxi via parte principal, táxi Índia, no ponto de espera chama Torre 1-18-95, ajuste no 017. Ao pátio 3. Principal Índia, lá pronto, 18-95, azul 27, olha 2. 6143, antes da Juliette. Chamei 6143, aguarda a passagem do ATR da companhia, taxiando do Pátio 3 para o coração. Aeronave ATR da Azul, taxiando para o Ponte Espera, após nível ingresso via Juliette, portão 03. Ok, senhor, aguarda, traz passagem, esquerda, porta 03, 03. A zero, vento 120 graus, 90 mais. Voo no 645, pronto, copy. Voo 1645, escuta. Voo 1645 para copy. Voo 1645 autorizado para Vitória via UpZulu 44. Nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da EU, líder seguro. Aciona 5462, frequência do controle Salvador 120.8. Afirmativo, então ficou o controle 108, 5462 é o transponder, da 10 direita, da EU, líder seguro, 360, Vitória, antes de voo 44. Correto, voo no 645, sempre para feedback acionamento, 42. Vai lá. Sentinel 2, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. Decolagem 2, Sentinel 2. Portugal 022, fly to Lipar intersection. Parece que para, obrigado, Portugal 022. Sétima vez, decoladas 1-0, controle 1-0-8, vai ver. Controle agora em 1-2-0-8, muito obrigado, até a volta. Sully Salvador, muito boa noite, o Azul 2712 decolou na sua escuta. Azul 2712, boa noite, contato radar, só para o nível 1970, sai da Conde. Subida ao 1970, na Sede Conde Azul 2712. Portugal 022, contato restrição para frequência 1-6-8-5. Contato disco C, flato 6, decimal 85, é Portugal, 0 Tutu. 397, chama Centro Recife, saiu no 33, decimal 25. Pelo 3325. Autorizado, voo no 645, chame táxi. Camarada, táxi, 645. 645-105, a bordo 3:40, por seguro. Show 1645, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Taxi India, ponto de espera da torre 118-95, ajuste no 017. No 017, via Índia, 1815. O Mega 5, 1895. Ok, 1895, foi isso. Obrigado. Autorizada, linha decola pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. A linha decola, na 10, 645. Boa, 645, decolar 225, controle 208, boa viagem. Boa! Controle, esse é o 645, vai gol. Pelo 645, contato radar, secretário nível 360, após 2000, eu vou em Leda, após Leda, posto seguro. Ok, 2000, Leda, após posto seguro, 645. 05, boa noite, retorno de identificação, autorizada a chegada a bordo, subida para 4.010, ajuste no 017. 360, saída da Elmeida, ótima. Na fala da pista 10, primeira curva à direita, aciona 5455, frequência do controle Salvador, 120.8. Barreto, chanel 6259, chame para o feedback acionamento, portão 3. Salvador, muito boa noite, é o Azul 2781, quem está com meu, autorização para Vitória da Conquista, nível 180. Azul 2. Pronto, cópia. A sua escuta, 2781. Autorizado conquista, nível de voo no 80, conforme roda do plano de voo, subida Arbor, transição Lefa, curva direita, ponto de decolagem, pista 10, código 5471, controle 120.8. Autorizado conquista, nível 180, já roda do plano, decola pista 10, primeira curva direita, perseguida Arbor, transição Lefa. 5471, o transponder, 120.8, o controle azul 2781, forma que a restrição de cruzar aos 110 metros de 15 milhas do VOR provavelmente não cumprirá. 2781, cotejamento correto, entendo que a senhora cumprirá a